1230, desça para 4000 pés, reduza para 2109. 4000, 2109, reduza. São 3304, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 200 graus, 049. Sim, decola, até 3304. Ah, César. Conheço a região, senhora. Vai manter a vetoração aqui na proa 145, pode ser? Sim, já está visando algum campo? Afirmativo. Gente, para as instruções. De bordo, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, muito obrigado, tá bem, pessoal. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Novembro SE Alfa, na escuta, aproximando pelo setor norte do campo. Papa Romeu, Novembro SE Alfa, autorizado final 17, reporte da escala RMA. Evite, se possível, reduções. Eu não copiei isso, né? Já está na final da 17, copia? Reporte no, na vertical da RMA. Evite reduções, se possível. Ok, está reduzindo, está na final direta da 17, ok? Está na final, né? Para pouso, gestão visual, mas está travado. Não deve ter a alfa, firme. São 3304, decolado ao 29, chega o controle Salvador, 119, decimal 8. 198, bom dia. Tá 3304. Deve ser a alfa autorizado, pouso pista no 7, vento 190 graus, 05 nós. Pouso autorizado no 7, novembro ser alfa. Bom dia, contato Radar. Suba para nível de voo 360, autorizado direto Elefa. Elefa, tá 3304. é Alfa no solo aos 3-0. Copio, Papa Destino. Da direita, Cristiano. Papá. Cliente é Alfa, cliente livre, a polícia é via Papá, estacionado na frequência livre. Muito obrigado, tá vendo aqui, Alfa. Por que a viatura tá no cadê? Quantas pessoas? 04. 04, copiado. Na VMC Alfa. Rono 230, complete na linha de Extraction, minha torre, frequência 118.95. Chama a torre. Então, 3663, autorizado alinhar e decolar, cristal 10, vento 190 graus, 059. Alinhar e decolar no 0, 3663. Salvador, bom dia. Rono 230, longa final, ILS Taxi. Rono 1230, ajuste no 0 no 6. Continue a aproximação, aguarde pista livre, informo voz da TAM. Alinhando para decolagem na 10. Cruzando agora 10 mil pés, no 230. Autorizado, ITAP, estacionário 6250. ITAP, obrigado, me abastecer. Bom dia. Automamente, Papo 4. Vitor Hotel Papo Strot, autorizado de acionamento, confirma autonomia? 06-00. Vitor Hotel Papo Strot, reporte pronto para o táxi no Pátio 4. Pronto para o táxi, Hotel Papo Strot. Vitor Hotel Papo Strot, reporte na Táxi Gato. Vamos lá. Vitor Hotel Fox Trot. Manda pra ele. Gente, temos que fazer um controle. O 1230, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 049. Está livre o pouso na 190, gol 230. Dan 3663, decolado aos 34. Chame controle Salvador, 119.8. 19.8. 663. Dan 3663, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 340. 340, será que pode voar Leda da presente, Leda? Autorizado Leda, Dan 3663. Leda. Autorizado decolagem da... Corrigindo. Decolagem da 35, pós-decolagem, direto destino. Serra Novembro, Juliette Delta. Corrigindo. 35, pós-destino. Vitor Hotel, Foxtrot, poste, pronto para ingresso na pista. Aponta lá. Vitor Hotel Fox Trot, autorizado, ingresso, porte alinhado e pronto, cabeceira 35. Porte alinhado e pronto, tá 35. Uno 230, no solo aos 35, direita São Salvador, 121, décimo 9. 219 Salvador, boa, no 230. 2796, solicita nível final 190. Azul 2796, sente, tudo mantém a nível 190. 190, azul 2796, graças. Salvador Delta 3663, será que seria possível a gente voar a morte, vai dar presente, senhorita? É, 3663, agora de coordenação. Ok, aguardando. Controle Salvador, azul 2590, 50 kg. Azul 2590, contato radar, 55 milhas sudeste Salvador. Voo na prova de Bomédio, 47 chegada por Médio 1, reporte para a visita. Bomédio, Bomédio 1, ideal de visita, azul 2590. Azul 2590, desça para nível de voo 050. 050, azul 2590. Tá, então é da controle. M250, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado, final ali, acesso e responsabilidade. 2663, autorizado, Mótima. 663, obrigado, senhorita Mótima. Ela tem um Foxtrot decolado aos 3 jovens. Aciona 0145. E tem a pro aguarde transferência. Acionaram, aguardaram até o Foxtrot. Vitor até o Foxtrot, firme controle Salvador, 119.8. Salvador, 19.8, pode ver. Salvador, bom dia, Papatango, Vitor até o Foxtrot. Papatango, Vitor até o Foxtrot, mantenha as condições visuais, ano 2010, direto Feira de Santana, quando possível, seu estimado de bolsa. Pois é, já espera um momento para o estimado. Salvador, até o Foxtrot. again? Pouso 1252. Polo 251, copiado, vista até o Foxtrot. Chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 128.35.251, muito obrigado, Sereta, bom trabalho. Tá, tá, Foxtrot? Prossiga. Quando possível, o nível 065. Pressão 055. Sapatango, vista até o Foxtrot, sim, tube mantenha nível 075. Qual é o seu nome com essa pessoa? Aqui, na direita. Queria trazer na direita mesmo. Cinco milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 119.0. 2590, é, confirme se tem liberação de velocidade em ETAP. Azul 2590, livre da restrição de velocidade. Vai seguir o tráfego na sua posição de 1 hora, 20 milhas da sua frente. A ciência, Azul 2590, ciente livre da restrição. Oxana 6250, complete final LS Actuation, minha torre, frequência 118.95. O 2590, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado, final LS Actuation, restabilizado. 2000, ajuste no 016, autorizado, final LS Actuation, azul 2590, reportará. Por Alé 6250, ajuste no 0 no 6. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Autorizado, texto no 0, vento 230 graus, 059. Livre pouso na 07, reposte no ponto de espera do táxi aí, hotel. M250, no solo aos 49, chame Sal Salvador, 121, décimo 9. Azul 2590, contrato final Alias Sextway, chame a torre, frequência 118.95. 118.95, Azul 2590. Tango Vito até o Fox 7, confirme seu estimado de pouso, infeira. Zero. Azul 2590, ajuste no 0 no 6, tá? Ajustado. Pouso autorizado, visto no 0, vento 200 graus, 62 a noite. Ciente, autorizado pouso na 190, Azul 2590, baixado, travado. Salvador, bom dia, China Metriz do Nono, na sua reputa pronta no ponto de espera. O China M3 do Nono, visual com o tráfego na final 1, zero? Afirma, só final 1. M3 1 1, após o pouso do ATR da Azul na pista 1-0, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Após o pouso do ATR, alinhar e manter na 1-0, China M3 do Nono. Azul 2590, no solo 54, livre à direita, chame solo Salvador, 121, décimo lado. Direita 219. Xané 6311, autorizado a decolar, pista 10, vento 190 graus, 059. Decolagem, Xané 6311. Salvador, o 2780 azul, fazia 170. Azul 2780, acione a identificação. Vou ir na prova de TAP, 47 para chegar do Bonel de 1, e quanto a gerência descida? Quando a prova de TAP busca o Bomédio 1, tem questões de frente de avisos aos 2.0, gente, desça para 4.000 pés em high speed, o ajuste no 0 no meio na prova de TAP, Azul 2780. TAP 1000 no 0 no meio, high speed 2.0, TAP Ajuste na M3 no 1, decolado aos 5.6, chame controle, Salvador, 1.9, decimal 8. Motor Salvador, 19.8, muito bom dia, ajuste na M3 no 1. Falou. Espera no hotel para cruzamento, 1.07. Olhe 07, está pronto para decolagem, tem condições de taxiar a pista? Afirmativo. Olhe 07, autorizado, taxiar a pista, reporte alinhado e pronto na cabeceira 1.0. Está no ideal de descida. Consegue nós pôr uma localidade, mas... Cliente, copiado, desça para a altitude de tráfego de Feira de Santana. O ajuste em Salvador 1016, reporte cruzando 4.500 pés. Vou parar cruzando 4.500, Azul Salvador 2780. Você e Azul 2780. Patatango, Vitor, Pelo, Fox, já tem frequência livre. Livre, bom dia. Salvador, bom dia, Bono 094, informação Kilo. Passou 1.80. Bono 094, acione a identificação, veja chegada pelo MED 1, desça até o nível de voo 080. Via com MED 1080, Bono 094. São 3896, aciona identificação, via chegada do Bomé de 1, desce até o nível de voo 090. Bomé de 1 até o 90, são 3896. Voo 2780, voo direto Duna, desça para 3010, o ajuste no 096. Duna 3000 no 096, grado, chefe de chefe. 07, decolado ao 03, chame controle Salvador, 119, décima 8. Controle Salvador, 198, linha pro 07. Né, 63, 11, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Centro Recife 12835, alternado 1251. Bom dia, o Xanar 6319. Bom dia. Luno 094, vista para nível de voo 050. 050, no 094. Centro 3896, vista para nível de voo 060. Para 060, Salvador, bom dia, Olympus 07, decolado, saída Puca. Olimpo 07, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 050, saída Puca. 050 na Puca, Olimpo 07. Salvador, bom dia, gol 2171, no espaço atmosférico da 0, pronto. Autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Autorizado, alinhar e manter no 0, gol 2171. Gol 2171, reautorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 0629. Autorizado a linha decolada do 10, gol 2171. 3780, desça para 2000 pés, autorizado, afinal ele é sexo e responsabilizado. 2000, autorizado, ele é sexo e responsabilizado, esse foi sexo. Limpo 017, confirme por quantas milhas irá ser afastado de Salvador? É entre 85 e 130 milhas afastado de Salvador, entre as radiais 080 e 140 de Salvador. Entendi, copiado, Limpo 07. 98. Controle Salvador, voo 2171. Voo 2171, não contato no radar. Via saída salvo 1, suba para nível de voo 360. Ascensão 360 via Sambuno, voo 2171. 294, desça para 3000 pés. O ajuste no 096. 3000 no 096, voo no 094. Desça para 4000 pés, o ajuste na 096. 4000 na 096, é 396. Bono 094, inicie redução para 2009. Inicie a redução, bono 094. Controle de Salvador, Limpo 07. Limpo 07, prosseguimos. Eu solicito na presente a proa para o ponto de início do nosso procedimento. Está na 096, 60 milhas na nossa posição. Autorizado, Limpo 07. Limpo 07, primeiro. Azul 2780, complete final linha Fluxuation na torre, frequência 118, decimal 95. 795, complete 2780. Azul 1094, desça para 2000 pés, o ajuste no 096, inicie redução para 1809, vai seguir o Alfa Tango 72, 17 milhas à sua frente, cono 60 de grau de speed, reposta estabilizada. Qualidade aérea, azul 1094, frente o tráfego está reduzindo já. Libera! Redução em TAP? Então, 3896, livre da restrição de TAP, desça até 3000 pés. Até 3000, livre da restrição, então 2780, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 05 nós. Pouso 90, azul 2780. Estabilizado, Bono 094. Bono 094, complete na linha X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Obrigado, 2900. Pão 3896, desça para 2000 pés, autorizado, final linha X-Ray, responsabilizado. 2000 vai apontar estabilizado, 3896. Aproximação, número 2. Certo. Zona 71, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 12835, 251, centro Recife, igual 2171. Azul 2780, no solo azul 14, livre à direita, solo Salvador, 121, décimo 9. Sim, hoje é décimo 9, 2780, graça. Azul 1094, avistado. Pouso autorizado, cristal no zero, vento 200 graus, 619. Autorizado, pouso no zero, gol no 094. Pão 3896, complete final linha X-Ray, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 2895, estou 3895. Solo 16, direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Direita 219, boa noite, 94. Do centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterne 128, decimal 35. Vai chamar agora a visita 2845, 38196, na escuta? Escuta estabilizado, passei em dia 6, na 38196. 8196, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 90 graus, 0 centavos. Livre pouso, 38196. Confirma o vento, por favor, para 3890. 200 graus, 05 nós. Goldei 065, autorizado, alinhar e manter o pistão no zero. Autorizado, alinhar e manter o pistão no zero, Goldei 065. Piso 896, solo 19, libera direita, chama o solo 121, decimal 9. Libera direita, chama o solo 121, decimal 9. Pronto, 2065. Autorizado decolar pistão no 0, vento 1, 90 graus, 079. Zero, decolar pistão no 0, 2065. Goldei 065, decolado 22, chame agora o controle 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Goldei 065. Salvador, bom dia. 2065, Novo Uno. Gol 2065, contato radar. Via saída Salvo Uno, suba para nível de voo 360. Via Salvo Uno, 360, 2065. Salvador, 9640, Salo 1219 para cópia.